Já escutei tua história, Senhor, e eu acredito que o céu te enviou. Você foi criança também e sabe o que sinto e o que é pro meu bem. Jesus, entra em meu coração, me dê luz, seu amor, sua mão, esteja sempre bem perto, me mostrando. Você deu sua vida e curou com sua luz. Eu também acredito, te preciso, Jesus. Por meus erros eu peço perdão e abro a porta do meu coração. Jesus, entra em meu coração, me dê luz, seu amor, esteja sempre bem perto, me mostrando que é certo. Jesus, entra em meu coração. Jesus, entra em meu coração, me dê luz, seu amor, sua mão. Eu sei que haverá down.